Vamos então arrancar com a segunda parte. E eu guardei para a segunda parte os castings que eu tinha dito há um bocado. Tu amanhã vais estar no 5, não vais? Amanhã vou estar no 5, sim. Como exatamente. Como é que foi? Começar a aventura. E desesperavas chegar ao final, já às finais, não é? É final, sim, estamos 5 agora. Estamos 5. Pá, se esperava chegar à final, acho que esperava, sim, muito honestamente. O que é que tinha acontecido com o casting do primeiro? Pá, o casting foi, eles fizeram Lisboa e Porto, e aí tu podias, ias lá e podias apresentar o que quisesses. Tinhas 2 minutos. Tinha liberdade para fazer o que sim, querias. Total, total. Podias levar um vídeo, podias fazer... podias levar coisas, não sim, podia, exatamente, podias levar. E eu inicialmente tinha pensado fazer, pá, vou fazer um beat stand-up. E pronto, e depois pensei, pá, já que isto se pode levar a algum conteúdo, então vou aproveitar, eu gosto de fazer essas brincadeiras e vou levar. Então fiz um vídeo em que foi basicamente, fiz o 5 para a meia-noite versão low cost, e portanto imitei a Filomena, a Inês, e meti lá 3 convidados. E fiz eu, todos. Era o Marcelo, era o Sócrates, e depois fechei com o Zambujo a tocar. Então fiz um beatzinho de stand-up e depois passei o vídeo. Pá, e eles gostaram e fiquei nos 20. Onde ficou o Ruben Branco também e pronto. E depois aí desses 20 eles pediram novamente vídeo, mandei outro vídeo, passou. Eles vão pedindo conteúdos. Eles vão pedindo conteúdos, sim. Fecharam 10 e depois pediram vídeo outra vez e ficaram estes 5. E agora estes 5 vão, cada um vai ao programa. Já foram todos, eu sou o último, vou amanhã. E tive de fazer um vídeo também com o tema que eles nos deram. Posso desvendar aqui em primeira mão se quiseres. Só vai sair na segunda. Ah, portanto, pronto, ok. Entretanto, já viram? Ou não viram? Provavelmente, mas pronto. Decidi, o tema tinha que ser atualidade, então escolhi os Oscars e pronto. E fiz uma brincadeira com. Pá, com o Mário Augusto a apresentar um filme quase num universo paralelo. Em que o Nuno Lopes faz de Padeira de Alsbarrota. Portanto, se quiserem ver o Nuno Lopes a fazer de Padeira de Alsbarrota, no trailer, vai estar, já para a semana já estará no meu... Pá, sim, acho que ficou engraçado. E eles vão ver muito tempo para fazer esses não, conteúdos, ou é a opção? É um bocado... Eles dizem-nos na sexta-feira para entregar... Desta vez deram mais um dia. Normalmente diziam à sexta-feira para entregarmos até terça. Que pá, era tramado e aliás houve uma vez que eu estava a achar, pá, não sei, que era para ir domingo e eu, pá, não vou conseguir, não vou conseguir, não não sei o que é que vou fazer, não estou a ter nenhuma ideia, já estou aqui a tripar e pronto, olha, já fui. Pá, e depois lá me surgiu qualquer coisa, já não me lembro qual é que foi e pronto, e fiz, mas é curto, mas percebo também porque eles, pronto, devem querer também perceber qual é que é a tua capacidade para, trabalho, sempre, para conseguires ter todas as semanas um conteúdo à quinta-feira. Quem é que são os finalistas? Eu conheço o Ricardo Mendes, que já o Ricardo Mendes, um sim. É o Ricardo, o Tiago Paiva. Eu gostei muito do Rodrigo, foi agora quando? Da Mónica, Vale de Gato. Não sei, faz Vox Pops, sei lá. Ah, Sofia Vivo. Sim. Muito fixe, muito fixe. Sofia também fiz. E a Mónica também, gosto muito dela, tem uma coisa que é a Caixa de Areia. Ela é comediante, se calhar é, sim, sim. E agora, para vencer, como é que vai ser votações? Como é que vai? Epá, vai ser votações, mas estamos todos. Fora? Não sei, não sabemos. Ah, ok. Ninguém sabe. Eu acho que eles não sabem também. Honestamente, acho que eles ainda estão a decidir. Não sei se vai ser só redes sociais, vai ser. São só as pessoas a decidir se eles no júri também vão ter uma palavra. Pá, não faço a mínima ideia. Mas é para quando? Não sabes? Também não sei. Adorava poder responder, mas não sei. Ok, ok. Mas deve ser em breve agora. Eu sou o último, para a semana já deve. Sim, sim, sim. Já me dá de faltar muito. É. E que outros castings é que tens feito? Epá, tenho feito castings de publicidade. Essencialmente, estou numa agência que é Stay e... E, pá, e pronto, eles de vez em quando chamam-me, é muito para publicidade no estrangeiro. Okay. E pronto, e acho que finalmente consegui sacar aí uma coisa para fazer em março. Acho que sim, mas não gosto de falar antes que é para não dar azar. Só para tiver tudo exatamente, sim. Olha, e esta segunda parte também para os convidados terem a oportunidade de revelar projetos que possam estar a surgir. Uhum. Sei que tens um podcast com o Ruben, que deve estar a... Sim, estamos... A comentar. É, estamos ainda agora em fase de testes. Já fizemos uma primeira, coisa com... Posso dizer, pá, é um podcast de... que tem dois momentos. Tem uma parte inicial em que o Ruben e eu tentamos resolver um problema do mundo e, portanto, definimos o problema e depois cada um de nós tem uma solução e rebatemos ali um bocado argumentos. O primeiro problema que nós resolvemos foi empregados de balcão que fazem piadas. Pronto, para teres uma ideia. Portanto, são aqueles temas essenciais da humanidade, sim, não é? Sim, que tem que ter resposta urgentemente, porque não podemos continuar, senão não evoluímos como sociedade. E depois, uma segunda parte em que convidamos um alguém. Okay. Pode ser um comediante, pode ser uma pessoa mais diversas. Mas não é um problema, não? Sim, fazemos a ligação, sim. Pedimos que a pessoa decida qual dos dois é que acha que tem uma melhor solução para o problema. Posso dizer que ganhei na primeira edição, em que vai a Rita Camarneiro. E depois falamos um bocado com a pessoa. Pá, nada, uma coisa muito despretensiosa. Aliás, o programa chama-se Cru e o que nós queremos é ter mesmo o ambiente mais cru possível. Estamos a filmar numa garagem. É vídeo também. Vamos fazer vídeo e áudio, mas quisemos fazer vídeo também e queremos dar esse lado mais rough da coisa. Fazendo um bocado a antítese daquilo que hoje em dia toda a gente... Sim. Tem que ser bonito, tem que ser... que tem que estar muita pró, tem que estar não sei o quê... Pá, não é que nós não conseguíssemos, repara, que nós temos todos os materiais... Não temos. E portanto disseram, pá, então bora fazer mesmo uma coisa mais... Aliás, pelo conceito, foi gravado no Rocker. Foi gravado no Rocker, sim, na arrecadação. Exato. Sim, grande Rocker. Faz falta, pelo menos falo, acho que faz falta conteúdos crus, por assim. Sim. É o próprio nome. É tudo bonito, é tudo muito trabalhado, sabes? E eu não tenho nada contra isso, acho muito bem, pá, se isso conseguem fazer, excelente. Mas também para este tipo de conteúdo, acho que o que interessa é um bocado como estás a fazer aqui, pá. O que interessa é o... É o sumo e o, não é? O que vem da conversa. E, pá, é um bocado isso que queremos fazer. Tens algum projeto que queiras revelar, queiras publicitar? Acho que não, para já tenho algumas coisas que estão a ser desenhadas, mas ainda não está e nada fechado. Próximas atuações? Próximas atuações... perguntas bem. Devia vir com alguma data, não é? Isto agora... normalmente costumo, Rocket e... Sim, costumo fazer o Rocket, sim. Agora tenho feito só mais o Rocket. E depois outras coisas que vão surgindo que malta que me convida. Estive agora na servitoria com o Rosa. Pois, eu ia falar essa noite e falar agora que fizeste em Algés no... Foi pelo Chupós. Ah, fiz no Amélia Reclasse. Sim, sim. Com o Zindro. Foram fixe. O espaço é muito porreiro. E foi ótimo. Gostei imenso de estar. Gosto imenso do Zindro e do Hugo. E tenho-os como referências e foi ótimo poder estar também na mesma noite com eles. E, sim, acho que agora durante os próximos meses vai haver aí umas coisinhas. Ser, sim, sim. E dos 5, esperas ganhar? Digo. Espero. Epá, espero. Já que cheguei até aqui, já agora se desse para ganhar era muito porreiro. E curioso, tu esperas ganhar? Toda a gente espera ganhar. Sim. E do outro lado, o Ricardo Mendes... Dizia na conversa, já me disse em privado, que ele também já foi uma porrada de castings. Pois, ele foi muito. Ele, sim, ele fez CC, RFM, sim. Perdi tudo, tipo... Pois. Olha, claro, espero que se mantenha essa lógica. Um abraço para o Ricardo, mas, vamos ver, mas se não ganhar, tranquilo. Há mais coisas aí. Sim, a seguir em frente. Um vídeo que eu curti bastante, o 5, agora recente. A foto do casting foi os apanhados que fizeram dentro do escritório. Sim. Que está muito bom. Está bem feito, pá. Tá. E sabes ninguém que. Desconfiou. Eu desconfiei um bocado, eu olhava para todo lado e feito totó e aquilo era uma GoPro, uma coisa metida num dossiê, na argolinha lá de coisa, e eu olhava para todo e dizia, mas não pode ser, porque os gajos tinham que ter câmaras aqui. Eu já não me recordo, eu lembro que vi um que era, que acho que, não sei se foi a ti que disseram, se foi ao Ricardo, que tinham que entrar vestidos com não sei de quê. Lembro que era assim, coisas sim. Ah, para mim é o céu. Ah, não, a Filomena devido aos painéis, ah, não, não tinhas dito que ele era casado, não é? Não sei. E tu ao lado a ouvir. Eu estava à frente, estava lá sentado. E eu disse, mas eu qualquer coisa tiro a aliança, não, não se preocupem. Minha mulher não se importa. Pá, mas estava a ser. Depois de repente a Filomena começa mesmo a tripar ali, a chorar e não sei o quê. E eu pensei, epá, porra. Pá, não vou estar aqui também a desmanchar, porque se isto é mesmo verdade, é chato, pá, para ela, se ela é mesmo uma louca dos cornos, estás a ver? Mas como ela realmente é boa atriz, pá, pronto, olha, ok. Mas pronto, mas foi divertido. Pronto, é? Né? Sim, exatamente. E deu-lhe um conteúdo de ir para o programa. Foi porra. Muito bem, olha. Vamos então. Está feito, terminar. É isto. Tá, pá, se quiseres voltar a promover as tuas contas, que isto é para outra semana, está à vontade. Não, pá, não vamos estar a amassar as pessoas, acho, com isso. Mas se pesquisarem Miguel Lambertini, encontram facilmente. Muito bem, muito bem. Então vá. Muito obrigado mais uma vez, Miguel. Obrigado, João. E para a semana a mais.